agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderly. Tarde, ouvintes da Flores FM, é uma satisfação abrirmos o programa Renascer neste sábado que antecipa o Dia das Mães. E não poderia ser diferente, nós vamos abrir o programa Renascer aqui, prometendo falar sobre as mães e também levando à discussão esse tema tão importante que é a responsabilidade de ser mãe, nós que vivemos aqui mais uma experiência na encarnação aqui na Terra. E nós vamos abrir o programa de hoje com uma música de Caio Brasil. Não sei se o pessoal conhece Caio Brasil, mas foi um amigo nosso que fez um CD, não está mais aqui na região sul, já está lá para Goiás, mas fez uma música em relação à sua história, bem interessante porque é em relação à sua mãe. E nós vamos ouvir aqui, pedimos atenção dos ouvintes, né? Para que preste atenção na letra dessa música, essa música bonita de Caio Brasil. E depois nós vamos abrir o programa na discussão falando a partir dessa música. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Sobre sua história que trazemos aqui para o programa Renascer, porque ele conta, né, que foi abandonado por sua mãe e gostaria de conhecê-la e dizer que a amava. Então uma música que na minha opinião é muito bonita, né, e é baseada num fato real, e a gente está aqui para abrir o programa sobre as mães principalmente, em vista até com esta proposta da responsabilidade que cada uma mãe tem quando decide ter filhos. É claro que os filhos também têm um dever, têm uma responsabilidade por considerar suas mães, seus pais também, mas hoje especificamente falamos das mães, né? Então, essa proposta de autorresponsabilidade, digamos assim, é importante, né? E assim nós vamos entender muitas vezes porque depois somos filhos abandonados, nos sentimos fora, peixes fora da água, vamos dizer assim, em relação aos nossos pais muitas vezes, né? Porque acontece como Caio Brasil estava contando, né? A mãe que o abandonou, né, Ademir? Mas temos tempo para nós discutirmos aprofundadamente isso. Com certeza. Boa tarde a todos. Realmente a gente sempre vem com alegria no nosso coração, com a certeza de que o Evangelho de Jesus a cada um de nós, ele é realmente um caminho, ele é uma grande oportunidade. E quando nós trouxemos esse próprio Evangelho ao nosso dia a dia, trazendo ele até essas datas comemorativas, né, como é o próprio Dia da Mãe, que nós vamos comemorar agora esse final de semana, também ele traz assim a todos nós essas questões da ética, essas questões do respeito, essas questões do amor, essas questões de sabermos nós valorizarmos, né, esse grande elo de ligação entre as criaturas que num primeiro passo vem pela maternidade. Ou seja, foi aquela pessoa que nos recebeu, né, as nossas mães, que nos receberam e que deram a oportunidade para que cada um de nós viéssemos ao mundo, manifestássemos, né, a nossa personalidade, e elas sempre com um grande amor, sempre com um objetivo grandioso de nos educar, de, enfim, de estender aos seus filhos tudo aquilo quanto de melhor que elas têm. Então é uma data belíssima, né, que merece um respeito grandioso de cada um de nós no reconhecimento das nossas mães e das missões que elas têm, né? Com certeza. E a minha mãe estava de aniversário na quarta-feira, então também tem que parabenizá-la, né, pelo seu aniversário aqui pela Flores FM, cumprimentando, né, e também agradecendo, né, por tudo que tem feito pela gente, né? Acho que cada filho tem que lembrar de agradecer, né? Por mais difícil que tenha sido a vida, até a relação, né? E às vezes não é uma relação de muito afeto, muita intimidade, mas de qualquer forma, né, as mães como a minha, né, não me abandonou, né, me cuidou, me orientou, pegou chinelo muitas vezes que precisava, né, e a gente agradece. E eu já disse isso para ela, né, que acho que uma das coisas mais importantes que os pais nos passaram, pelo menos na nossa geração, e acredito que contigo também, né, Ademir, foi aquele sentido e valorização do trabalho, das coisas, né, de não sermos dispersivos, de valorizarmos a vida como um todo. E isso nos direcionou à valorização do próprio Deus, da própria vida, com certeza, né, busca da religiosidade, porque passamos a dar importância ao mundo que nós vivemos, enquanto muitas vezes pais, né, mães criam filhos dando tudo o que tinha, o que tem, né, não orienta ao trabalho, não exigem a disciplina, e aí então esses filhos se perdem, Deus não interessa, conhecimento verdadeiro não interessa, porque tudo veio fácil. Nós viemos de uma geração bastante difícil, vamos dizer assim, né? Mas com certeza, agora que a gente é maduro, né, a gente percebe como foi importante isso. E por isso o nosso agradecimento, né, hoje a nossa mãe, né, mas a todas as mães, né, e aqui o programa Renascer também quer registrar isso, agradecimento, né, a todas aquelas mulheres que têm coragem de realmente assumir a sua maternidade. Porque também hoje é difícil, nós sabemos, que trabalhamos numa casa espírita, quantas mães, mulheres, às vezes nos perguntam, mas escuta, diante dessa situação toda do mundo, né? Será que devo ter filho ou não? Não é um risco o problema da violência, das drogas, né, da dispersão social? O que que devemos fazer? E a gente sempre orienta, né, que acredita na possibilidade da criação de um filho disciplinado, orientado, livre da violência, das drogas, com certeza, desde que haja, desde os princípios, na família, o evangelho e a orientação espiritual. Então é essa orientação que a gente tem dado, e porque acredita nisso. E com certeza Deus, que é pai, que é bom, que é justo, também sabe proteger os seus filhos quando os seus filhos o merecem. Também sabem dar aos seus filhos pelo menos o necessário para terem uma vida saudável quando os filhos o merecem. Se nós não tratarmos a vida assim, não estamos acreditando num pai bom e justo. E então não acreditamos em Deus. Então essas coisas têm que ficar bem claras na nossa cabeça. Se nós acreditamos em Deus, que existe, que é um pai que é bom, que é justo, também podemos ter a tranquilidade de criar a nossa família, nossos filhos, dentro dessa condição, porque esse pai bom e justo, que é todo poderoso também, né, vai fornecer as condições indispensáveis para que haja essa criação familiar dentro da ordem, dentro da disciplina, e dando o necessário para essas pessoas. Não pensemos que Deus tenha que dar para cada um de nós as riquezas em abundância, materialmente falando, mas as riquezas em espiritualidade, as riquezas em condições de evoluir, com certeza sim. O interessante é que a nossa proposta, né, o Renascer, a proposta que esses ventos novos trazem a cada um de nós, é exatamente nós reciclarmos esses valores, é nós nos atualizarmos nas propostas de vida. E quando nós falamos em tempos diferentes, em sociedades diferentes, também nós temos que falar em educação diferente. A partir do momento em que a sociedade como um todo, ela oferece mais atrativos, mais arrasto às nossas crianças, é imprescindível que de nossa parte também tenha que haver um zelo maior, um cuidado maior, uma preocupação maior. Uma contraforça, né? Uma contraforça. E realmente, o que hoje temos que fazer é exatamente isso, estarmos mais próximos aos nossos filhos. Antigamente criavam-se famílias de 10, 12, as nossas, né? Hoje as famílias elas são menores, e nota-se na criação dos filhos também uma dificuldade, digamos assim, maior do que naquele tempo, num número menor. Lá em casa foram 10 e na sua? 11. Então, pois é. E a dificuldade hoje ela é maior. Por quê? Exatamente por esses arrastos, por essa facilidade que o mundo material oferece, o cuidado que nós temos que ter. E às vezes até numa sociedade cujos valores ainda estão assim, digamos, não bem trabalhados, né? Quando um casal se propõe a casarem, terem filhos, e já com 2 meses colocam esse filho numa escolinha, e os dois se dirigem ao trabalho para construir casa, para construir riqueza, nota-se aí que as coisas, digamos assim, serão um pouco difíceis na questão da educação dos filhos. A quem está sendo legada a construção do filho, a educação do filho? Será, né, que de repente, num primeiro momento, não teriam que os pais estarem bem mais próximos, para depois estendermos isso à escola, às creches e assim por diante? Então fica, né, esse questionamento, fica assim essa colocação, como forma de ainda hoje nós estarmos em 2009 e de repente estarmos errando em coisas pequenas. Não falta nada para ele, tudo bem, mas o que uma criança quer, né, realmente não é isso. Talvez essa questão de ficar na creche, nas escolinhas, quando as pessoas, os pais não têm condições de subsistência, não é o problema tão sério. Mas eu sei o que você está dizendo. Agora, quando o filho volta para o lar, ele nem atenção recebe, né? Não. Fica uma coisa automática, como se estivesse aí 100%, não se observa como anda a escolinha, não se observa como ele anda na sua disciplina, não se observa nada, né? Por quê? Porque chegamos em casa atarefados, chegamos em casa cansados, chegamos, assumimos dívidas, assumimos propostas quase impossíveis para que a gente cumpra, então realmente é difícil. Só para nós termos uma ideia da extensão disso, na nossa casa nós temos uma psicóloga que trabalha juntamente conosco, que é a Rosa Veronese. E junto à nossa casa ela faz um trabalho que é a foto da aura, né? Que é a análise científica através de uma foto dos nossos campos de energia, do nosso magnetismo, né? Das nossas energias. E aí, quinta-feira, eu estava falando com ela e ela veio a mim. E ela me disse assim: olha, eu encaminhei para ti uma criança de 4 anos, né? Porque eu estou alarmada. Ela tem 4 anos e ela está totalmente estressada. Que ela notou pela foto da aura, né? Totalmente estressada, por quê? Porque esta criança, ela fica o dia inteiro em creches, né? Na escolinha, na creche, 4 anos. E de noite, né, ela quer ficar com os pais e assim por diante, e possivelmente não está acontecendo isso. E essa criança, ela está altamente ansiosa e estressada com 4 anos de idade, e temos que fazer alguma coisa. Então, é para nós termos uma ideia de como são as coisas. Às vezes eu digo para os pais: quando tu chega em casa e que o teu filho está lá esperando, tu acha que ele quer o quê? Ele quer brincar, ele quer ter a atenção dos pais. E às vezes nós pais chegamos em casa com a cabeça cheia, não damos a atenção que precisa, principalmente nesta fase tenra, né, da educação, que é até os 7 anos. E só para justificar, hoje o Ademir está aqui falando com o Pedro aqui, que é o filho dele aqui do lado, né? Então é uma satisfação ter a nossa presença aqui, né, o Pedro, né? E o Ademir está falando isso na frente do filho, que poderia ser questionado imediatamente, né? Muito bem, mas isso fica interessante, né? Porque realmente eu entendo o que tu estavas falando, né? Da gente prestar atenção, porque todos cometem os seus deslizes, mas nós prestarmos atenção, porque isso é realmente o que acontece. Então, isso que tu estava dizendo dessa criança, com 4 anos realmente não poderia haver um estado de estresse. Porque dentro da foto da aura, né? E a Rosa poderia confirmar isso, né? A criança, ela tem a tendência de ser muito mais harmoniosa do que os adultos. Porque ela se prepara para vir para uma encarnação, ela vem, né, recebe as condições de conseguir vingar, vamos dizer assim, como corpo, né? De assumir o seu corpo, a sua estrutura, né? Claro que às vezes pode ter doença, mas uma criança normal. E o estresse viria depois, quando ela começa a mais ter que assumir os seus problemas, a sua personalidade, o mundo, lá pela, vamos dizer assim, adolescência e a fase adulta, né? Então, realmente, é preocupante que com 4 anos já esteja com estresse. Porque nessa condição, a criança, ela já não está muito preocupada com o mundo. Ela está ali formando a base da sua organização física nessa época, né? Eu diria assim, né, Tadmir, que um dos maiores aprendizados que a gente vai ter que ter durante esses tempos, né, que nós estamos vivendo, é exatamente assim: os nossos investimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles não podem mais seguir aqueles preceitos antigos que nós pensávamos: eu vim do nada e vamos acabar no nada. Isso não existe mais. Os nossos investimentos, ou seja, as nossas ações, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer faz para os nossos filhos e assim por diante, tem que ser pensado de formas grandes. Ou seja, vale a pena eu perder, entre aspas, perder, né? Mas digamos assim, 1 ano ou 2 anos do meu trabalho e estar próximo à educação do meu filho, do que quando meu filho tiver 15, 16, 17, 18, eu perder o meu filho. Por quê? Porque nós achamos... Na avalanche do mundo, né? Porque nós achamos: não, mas eu dei comida para ele, o meu pai deu comida e tal, e eu não me perdi. Então eu estou dando o de melhor para ele, não vai se perder. Mas é outro tempo. É outro mundo. E esse mundo requer investimentos da nossa parte com um cálculo, com uma análise diferente. E não mais aquelas coisas imediatistas, que eu dando o que comer, o que basta. Né? Nós também, nesse tempo onde que dava o que comer, os filhos, desde 5, 6 anos, já começavam a trabalhar na agricultura, né? Que é no nosso caso. Ou seja, não tinham tempo para ficar por aí alimentando-se de coisas negativas que a sociedade oferece. Então, realmente, como eu dissesse, é outro tempo. Sim. E esse outro tempo exige mais zelo, mais cuidado. Daí a importância, mais uma vez, do nosso tema de hoje, né? De ser mãe, de zelar. Até Exato. Porque, normalmente, não deveria ser, né? Mas, no mais das vezes, os próprios pais, por uma negatividade, vamos dizer assim, do seu papel de pais, jogam a responsabilidade da educação dos filhos para a mãe, né? Nem se ocupam deles nas escolas, nem se ocupam deles de como que estão indo, porque, bom, a mãe que educa os filhos, né? Porque eu trabalho lá na fábrica e a mãe que se vire. E que não é assim, né? Com certeza. Isso vem do tempo das cavernas, né, Ti? Não é muito diferente. Quando o homem saía, né, em busca do alimento e retornava à casa trazendo o alimento, que era a única necessidade básica que existia. Hoje não. Hoje realmente são coisas diferentes. Como os tempos são diferentes, eu mesmo digo, né, o Pedro que está aqui, ele tem 11 anos, e eu te digo, eu aprendo às vezes mais com ele do que ele quase comigo, tu entende? Na questão dessas novas tecnologias, nessa questão da sociedade como um todo, né, onde que a questão de computadores ele sabe mais do que nós, e nós fazendo cursos, e ele já vem com essa coisa inata. Então, às vezes, a gente tem que também ter essa sensibilidade de entender essas coisas, né? Eu dizia na palestra de quarta-feira, que a gente tratou um pouco desse tema, né? Que talvez esse relacionamento pais e filhos melhorasse se nós tirássemos um pouco a figura de eu sou pai e tu é o filho e partíssemos para amizade. Sim, com certeza. Né? Aí, realmente, haveria o compartilhar. É, e aí, com certeza, a facilidade de relacionamento até. Então, também esses são novos tempos. Uma vez com 10, 15 filhos, dava uma confusão, tinha que tomar outro tipo de atitude. Hoje já há mudança na forma de educar, né? Não que com isso deixe-se de observar a disciplina, muito pelo contrário, né? Às vezes exige mais do que aquela época, né? Com certeza. Pelo estado que as crianças vêm hoje. Mas também é uma forma diferente que o mundo vai mudando e nós temos que mudar também para acompanhar isso, né? Não podemos dizer, bom, porque com meu pai, com minha mãe foi assim, então vai ser assim também eu. Com certeza não, né? Essas ideias realmente elas vão ter que ser mais dinâmicas, né? Porque até os próprios filhos, a sociedade, tudo aquilo que gira ao redor de nós, entre aspas, né, não vai aceitar isso. Então, mesmo que eu fique teimando uma vida inteira em valores que me foram impostos e que eu tento impor, quando eu noto eu estou sozinho no barco, todo mundo segue sua vida e a vida como um todo segue seus ritmos e às vezes eu estou totalmente fora, mas eu continuo teimando naquilo e às vezes levo aquilo até além túmulo. Mas são oportunidades que a gente tem, né, oportunidades que cabe a cada um de nós termos essa sensibilidade como, né, como teve a população aqui de Flores da Cunha, atendendo, né, ao nosso pedido do Isaías Claro. Nós agradecemos então a todas aquelas pessoas que vieram na palestra do Isaías, ali no Clube Independente, quando nós falamos sobre a felicidade. Nós colocamos ali mais de 450 pessoas. Foi um espetáculo. E para nós realmente foi uma coisa grandiosa, porque nós estendemos o conhecimento espiritualista, espírita, a toda a comunidade e tivemos o retorno na participação dessas pessoas. Então, agradecemos a todos que participaram e estendemos, né, esse compromisso maior de todos nós de tentarmos viver no nosso dia a dia essas novas nuances, né, essas novas verdades que vêm. Não como o próprio Jesus dizia, que nós não estamos negando nada, estamos reafirmando né, coisas, que foi o que o Isaías fez. Ele reafirmou a questão do respeito, reafirmou a questão do trabalho, ele reafirmou a questão da limpeza mental, na nossa casa mental, do cuidado que nós temos que ter, e a alegria é um resultado de uma construção de cada um de nós. Então não é nada de novo, e sim propostas, né, para que cada um de nós siga, assim, esses chamados que a vida faz. Eu fico contente, Ademir, porque até não pude estar na palestra em vista dos trabalhos da Casa Espírita Antônio Prado, mas fico contente quando você me disse que mais de 450 pessoas estavam lá. E hoje a comunidade de Flores da Cunha, né, ver a doutrina espírita desta forma. Quando há quase 20 anos atrás, quando nós abrimos a Casa Espírita, né, eu tinha pessoas do meu relacionamento, que a gente chama de amigos, né, que eu digo que a gente chama de amigos porque nem todos são, né, mas que passaram até a não ter mais convivência comigo porque eu me declarava espírita, né. E hoje isso demonstra que a comunidade já amadureceu para essas ideias, que não tem mais aquela história de o catolicismo é que domina aqui e aqui não sei o quê, né? As pessoas já começam a ser mais abertas, vão lá na igreja, vão lá ver a missa, não tem problema nenhum, e elas entenderam que a doutrina espírita não é a macumbaria que muito falavam, né? E sim, é evangelho, é disciplina, é oração, é o entendimento novo, vamos dizer assim, da vida, né? Então também quero parabenizar mais de 450 pessoas que estiveram lá, porque elas, através delas, né, demonstra a abertura de consciência que a nossa cidade pequena ainda tem, né? Então o trabalho ainda há de ser feito em outras localidades, com certeza, para que a doutrina espírita possa então ser vista com essa clareza e verdade, e não com preconceitos, né, com aquele olhar desconfiado, né, manipulado por líderes religiosos que, ao invés de buscarem de uma forma conjunta, unida, a evolução, às vezes acabam criticando, colocando coisas, né, para assustar as pessoas e para barganhar fiéis e manipular as pessoas. Então, parabéns, né, a toda a comunidade de Flores da Cunha por essa manifestação. E nós vamos ouvir agora uma mensagem de agradecimento de Chico Xavier, né, até porque nós iniciamos o nosso programa falando de um caso aí que a mãe abandonou o filho, nessa música bonita de Caio Brasil, e agora Chico Xavier coloca nessa forma de agradecimento, mostrando que tudo o que acontece na nossa vida nós construímos, nossa escolha. Pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem, então Chico Xavier, né, com essa mensagem de agradecimento, nos mostra o caminho também da doutrina espírita que nós estávamos falando aí antes. E se de um lado nós falamos aí da responsabilidade das mães como seres que buscam, né, cumprir a sua missão criando filhos, e que muitas vezes isso não é cumprido, como essa história que nos contou Caio Brasil, de outro lado também os filhos também têm, né, a obrigação da gratidão a que os pais fazem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem, aliás, Allan Kardec, né, para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele construiu, através da orientação dos Espíritos Superiores, as partes essenciais do Evangelho que todo mundo conhece, e dedicou um capítulo a honrai a vosso pai e a vossa mãe, ou seja, destacou aqui a importância disso. Né? E nós temos que falar disso com certeza. Que, né, é um dos 10 mandamentos, né? Exatamente. E São Mateus diz: ó, vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí também no Êxodo diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que viver longo tempo sobre a terra? É porque também isso é uma necessidade de cumprimento para nós que vivemos aqui. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo explica: ó, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Como Deus pune? Depois, a gente encarnando e não tendo pai e mãe que nos, vamos dizer assim, abrace dentro de uma família. Esta é a forma, porque só assim a gente vai aprender a valorizar, sentindo a falta. Então, Deus pratica a sua justiça de forma adequada para que aprendamos também, no caso aqui, da gratidão, da piedade filial com o pai e com a mãe. Os 10 mandamentos, eles têm 3.000 anos de história, e realmente um deles é, né, honrarmos nosso pai e a nossa mãe, para que tenhamos longos dias sobre a terra. Por que devemos essa honra? Porque o bem, ele carece de uma continuidade. E os povos, a sociedade, ela se constrói, ela se manifesta numa continuidade de valores. E quando Moisés e quando aqueles naquele tempo instituíram isso como uma regra, foi realmente pensando no futuro. Foi pensando na continuidade do bem, do respeito, da ética e do amor. Por qualquer que seja o pai, qualquer que seja a mãe, se nós hoje falássemos com eles, nós vamos ver que mesmo nos seus erros, mesmo nas suas dificuldades, eles sempre deram o melhor para os seus filhos. Sempre. Por quê? Porque a paternidade e a maternidade é um laço muito forte. Quando Deus dá a cada um de nós um filho, quando Deus dá, para aquela mãe uma criança, essa mãe dá a vida pela criança, esse pai dá a vida. Então, o laço é grandioso. Então, quando o mais velho, o pai ou a mãe, estende para o seu filho aquilo que ele tem de melhor, fica o compromisso do filho em honrar o pai e a mãe no retorno. No retorno que eu digo, na sua vivência, como forma de que, em honrando tudo aquilo que foi feito, ele perpetue esse ensinamento, ele perpetue essa verdade, esse amor que foi dado a ele na melhor maneira possível. Claro que às vezes de formas incompreensíveis para os filhos, porque os nossos filhos vêm numa velocidade tal que às vezes aquilo que nós damos na nossa cabeça é o melhor, mas na cabeça deles às vezes não agrada. Mas para um pai, para uma mãe, sempre ele está dando o seu melhor. Por isso que nós, filhos, sempre, sempre, sempre temos que honrar pai e mãe. Sempre. Mesmo que erraram, mesmo que fizeram um pouquinho diferente para um outro irmão nosso. A honra é uma questão de uma atitude particular de cada um de nós em relação aos nossos pais. E aí, se nós formos analisar como a vida é, porque assim é que Deus a proporciona, como é que o filho, agora falando em relação a honrar pai e mãe, vai ter que se comportar dentro do seu quadro, da sua infância, adolescência até a fase adulta, especificamente, mas ainda há que se ter o respeito e a consideração daquilo que o pai e a mãe orientam. Por que aquele filho foi nascer com aquele pai e com aquela mãe? Porque ali Deus viu a condição, embora muitas vezes dura de se admitir, mas que a gente precisa para aprender muitas coisas. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de relacionamento com o pai e com a mãe, porque esse pai e essa mãe representam para nós aqueles que mexem exatamente na nossa ferida. Muitas vezes é no orgulho. Representa para nós o limite, digamos. Porque verdadeiramente, qual a missão de um pai e de uma mãe se não a educação? E o que é educação se não limites? Salutares, claro, mas limites. Não que o pai e a mãe tenham a sabedoria plena e que os filhos devem fazer ipsis lipsis do que os pais orientam. Porque se o pai está incentivando o filho a beber cachaça, ele pode dizer assim: eu não vou beber. É um direito que ele tem. Então ele também tem livre-arbítrio nessa condição. Agora, quando é disciplina, trabalho, evangelho, respeito, educação, todas essas normas morais, olha, meu filho, você tem que obedecer, porque não é como que você pensa, porque seu pai e sua mãe foram colocados aí para te ensinar exatamente isso. Então, a gente também aprende coisas que não deve fazer, mas a grande maioria delas é aquela cinta que precisa para nós termos os nossos limites como seres que vêm numa nova encarnação e que precisam aprender. Aquilo que nós estávamos falando no início do programa. Se os pais não nos ensinassem aquela valorização do trabalho e da gente ter que levantar e trabalhar, eu queria ver, como a gente tinha construído essa sociedade que hoje existe até em excelentes condições para os filhos que vêm agora terem a tecnologia, casa, conforto, industrialização. Por isso que os filhos hoje, eles devem honrar, eles devem ter respeito aos seus pais, indiferente, o que eles façam ou não façam. E sempre, guardando uma imagem positiva dos pais. Para quê? Para que nesse aprendizado, neste honrar, eles que terão também os seus filhos, sejam respeitados e honrados. Por isso que Jesus, colocou: para que tenham longos dias na terra. Ou seja, o bem, ele é eterno. E como tal, ele tem que ser exercitado. Agora, a partir do momento, né, que eu não honro meu pai e minha mãe, falo mal deles, né, tenho atitudes assim de descaso com eles, como é que os meus filhos agirão em relação a mim? Pois é. Entende? Agora é engraçado, né? Você Se vê... eu já dou esse exemplo. Você vê filhos, se tu colocasse num ponto, né? Que se queixam tanto do pai e da mãe, falam mal e tal, mas eles vivem economicamente falando sobre todas as condições que os pais dão. Porque casa, comida, roupa, tudo é o pai ou a mãe que proporciona isso. Mas eles não enxergam isso. Eles só enxergam aquilo que eles não têm e que gostariam de ter. Se não tivesse aquele pai e aquela mãe que trabalha para dar, proporcionar essa condição, onde eles buscariam? E pais e mães que se privam de tudo, Ademir, que a gente sabe disso, entende? Se privam de ter alguma coisa para dar um tênisinho de marca pro boneco, entende? E às vezes, que retorno tu tem dessas pessoas aos quais tu sangra por eles, né? Então eu digo assim... Que é errado, né? Eu, com certeza, mas esses pais, eles terão que ter também uma atitude um pouco diferente. Então, exatamente é esse conhecimento, são essas verdades, são esses novos posicionamentos que trarão essa maturidade, trarão esse compromisso do pai chegar pro filho e dizer, ó, meu filho, tudo bem, tu quer um tênis de 300 reais... Mas olha a condição que nós vivemos. Ah, porque o meu amigo tem. Tudo bem, ele tem, porque de repente a condição financeira deles é outra. Mas nós vivemos numa situação dessas. É que às vezes nós queremos pintar quadros, né, de super-heróis como pais, né, ditando regras, impondo valores. E o que acontece? E às vezes não conseguimos manter esse posto por muito tempo. Por quê? Porque os nossos filhos começam a compreender as nossas limitações e nos colocam até na parede, né, por causa das próprias limitações que a gente tem. De um outro lado também, as mães e os pais que só reprimem os filhos, como eu estava falando, né? Que não valorizam, não estimulam ao trabalho, ao seu crescimento, a elogiá-los naquilo que fazem de bom. Só falam das coisas ruins que os filhos têm. Isso eu tenho visto bastante, né? Então, os filhos acabam se criando sem nenhum ânimo para realmente assumirem a sua cruz da sua vida e seguirem adiante, né? Tudo o que fazem está tudo errado, né? Aí, com certeza, não, também assim não funciona. Então, de um lado, há às vezes uma superproteção. Já nos procuraram mães, né? Que agora são mães e que estão apavoradas de criar filhos porque não foram preparadas para isso. E dependem da avó, no caso, né, da sua mãe. Ou seja, também ali foi muito, muito domínio, né? Não houve a preparação para que a pessoa vivesse no mundo. Porque, em regra geral, né, até atingir a maioridade, as pessoas deveriam estar preparadas para depois serem adultas e criarem as suas famílias. Não esquecerem o pai e a mãe, mas a partir daí, elas estão com as possibilidades de criarem a sua estrutura familiar, que escolhem marido, mulher, filhos, né? E o pai e a mãe passam então a ser assistidos, né, nas suas necessidades, como diz aqui no Evangelho, né? Com o carinho, com o respeito, que é possível, né? Mas aí o adulto já tem também a consciência, tem que ter a consciência de estar pronto para criar a sua família e educá-la na espiritualidade, na disciplina, no respeito, né? E não ficarem às vezes apavorados, né? Pô, e agora, o que eu faço? Porque não foram preparados. O interessante nisso tudo é que verdadeiramente cabe a nós, filhos, né? O exercício das virtudes, e elas são, todas elas são difíceis, né? A partir do momento que eu falo em perdão, eu haverei de perdoar uma pessoa que eu nunca vi? A partir do momento que eu falo em compreensão, haverei de compreender uma pessoa, digamos, distante de mim? Claro que não. As primeiras pessoas que temos que perdoar, que temos que compreender, são as mais próximas a nós, exatamente os nossos pais. E quantas vezes, Ademir, nós vemos mágoas eternas ódios eternos por atitudes incompreendidas de filhos, por atitudes, vamos dizer assim, às vezes erradas de pais, onde que filhos não perdoam, filhos não esquecem, filhos não, digamos assim, compreendem. E veja bem, Foram criados com o evangelho. Com certeza, mas se eles erraram, não haverão de os filhos errarem também? E é nesse ponto que eu quero me colocar, porque eu digo assim, ó, existem outras linhas de pensamento, como é o caso da Seishon Noé, por exemplo, ela estrutura toda a evolução em cima do pai e da mãe, do respeito ao pai e à mãe. E aquela pessoa que não honra pai e mãe, vivos ou mortos, né, que não honra, ela está fadada a digamos assim, a problemas materiais. Ela não vai se dar bem nesse mundo. Emocionalmente, financeiramente, ela não vai se dar bem. Por quê? Porque ela não está em paz com ela própria, na questão do coração. Claro que se eu perdoo a minha mãe, eu haverei de compreendê-la, de libertá-la, mesmo, digamos assim, nos erros, entre aspas, que ela cometeu, né? Mas o que acontece? Cabe a cada um de nós termos verdadeiramente essa atitude ativa de realmente compreendê-los, perdoá-los, relevar. Né? Se ela cometeu um erro, vamos relevar, vamos esquecer, vamos lá amanhã. É domingo, dia das mães, Pedro? Quando é que é? É domingo, né? É amanhã, domingo. Então, vamos lá e vamos dar um abraço. Vamos passar por cima de tudo aquilo que de repente nós estamos guardando, porque um coração de um pai e de uma mãe, às vezes eles dão o seu melhor. Eles erram, mas erram porque não tiveram. Erram por ignorância. Eu falei isso no ano passado, que eu cobrava a atitude deles, né, de carinho, que nós não tivemos. Mas como é que eles vão dar para nós, Admir, uma coisa que eles nunca tiveram? Tiveram muito menos do que nós. Entende? Como é que eu vou exigir da minha mãe que ela me dê uma coisa que ela não tem, que ela não teve na sua educação, na sua infância? Então não somos nós que haveremos de compreendê-los e não exigir que eles nos compreendam? Nós mudar. Exato. Que é a questão da honra. Porque quando eu honro, eu enalteço. E agora, quando eu julgo, me cabe o evangelho, perdoar e compreender. Agora, quando honro, eu enalteço o bem que eles me fizeram. Agora, quando realmente eu aponto um defeito do meu pai e da minha mãe, cabe o que a mim, que sou, entre aspas, mais esperto? O evangelho, compreendê-los, perdoá-los, guardá-los no coração como pessoas fantásticas que eles são. Com certeza, né? E, que conflitos hajam, que até discussões, que trocas de ideias hajam, isso é natural dentro de um quadro em que duas pessoas vivem duas realidades totalmente diferentes. É, então, mas que esse conflito, essa discussão, seja para o aprendizado dos dois, porque também os pais aprendem com os filhos, como tu estava dizendo, né? Mas que no final da história fique tudo bem. Se tem alguém que calar e mesmo achando que isso não é verdadeiro, mas respeitar a opinião, é o filho. Daí o respeito. E se não, sai na amizade, numa boa, ó, tudo bem, fica assim, olha, continuamos bem, e toca para frente a vida, né? Não deixa de assistir, não deixa de ir lá atender. Como diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente quando há condições difíceis de sobrevivência, ó, é sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa para nos deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Tem aqueles filhos que não pensam em si e não nos seus pais, né? E tive ontem, né, almocei com uma pessoa, um amigo nosso, né, que não é espírita, que é uma pessoa católica, ou nem é muito frequentador de igreja, e fiquei sabendo uma coisa muito bonita, né, falando aqui, que ele decidiu fazer um curso de barba, corte de barba e cabelo, só para ocupar o seu sábado de manhã, das 8 até meio-dia e pouco, né, indo a um asilo fazer a barba e cortar os cabelos dos idosos que estão lá no asilo. Fiquei assim emocionado até, né, para ver como a vida oferece possibilidades, né? E como isso é bonito. Quer dizer, enquanto às vezes familiares abandonam seus pais, sua mãe, né, e não dão atenção, ele faz um curso, né, e ele tem outras mil outras atividades, né, faz um curso de corte de barba, de cabelo, não para ganhar dinheiro para ele, mas para ir lá gratuitamente conversar e fazer a barba e os cabelos do, lá no asilo. Mas o pagamento que ele vai ter serão pérolas eternas, que nem diria Jesus. Esse é um cara muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, que está sabendo usar, né, digamos assim, essas oportunidades que é a nossa vida como forma de crescermos, de fazermos o bem, principalmente a essas pessoas fantásticas que nos trouxeram ao mundo, que foram nosso pai, nossa mãe, os nossos idosos, né, os nossos velhinhos. Eles merecem um respeito. Bom, crianças e idosos merecem um respeito grandioso. Aquelas pessoas que ainda não compreenderam isso, né, que Deus nos ilumine e que ainda durante essa vida a gente tenha essa compreensão. Nós queremos levar principalmente as mães, né, um grande abraço à minha mãe, a todas as mães do mundo inteiro, e sempre colocando que Mãe Maria, que Jesus, nosso Mestre, estenda sobre vocês o seu véu, né, dando a coragem, dando a serenidade, dando a continuidade desse amor grandioso que é o que transforma o nosso mundo, que é o amor de uma mãe voltada a um filho. Então, que esse amor nunca se apague e que vocês tenham sempre essa coragem, vocês tenham sempre assim, esse coração grandioso em levar aos vossos filhos esse sentimento tão nobre que Deus derrama sobre nós através de uma mãe. Eu também quero cumprimentar, né, parabenizar a minha mãe, também estava, como falei, no aniversário na quarta-feira, e também o programa Renascer aqui, cumprimentar e agradecer todas as mães, finalizando um programa de uma forma diferente, que é com essa música de Ângela Maria e Agnaldo Raiol, interpretada por eles, né, que é Obrigado, né, a nossa mãe. E nós deixamos aqui então o nosso boa tarde, um bom final de semana, dizendo obrigado, nossa mãe, especialmente também eu, a minha mãe, obrigado por tudo que fez por mim. Eu lhe agradeço, minha mãe.